Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca. Faz tempo que eu não tiro só com uma mão o seu sutiã e agarro seus cabelos com a outra. Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã. Não tá legal, não é normal. Queria pelo menos uma réplica de você pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer. Mas ela pode ser exatamente igual. Seus beijos já não molham minha boca. Faz tempo que eu não tiro só com uma mão o seu sutiã e agarro seus cabelos com a outra. Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã. Não tá legal, não é normal. Pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer.